cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, em pleno agosto, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Hoje, uma vez mais, uma estreia. João Lung. Embora seja o nome que não seja aqui desconhecido aqui na Boa Nova, essencialmente por este último trabalho, que já anda aqui a ser pré-anunciado antes da sua saída com um single, Atmosfera. Pois bem, o João Lung tem a paciência de hoje falar connosco para apresentar então aqui na Boa Nova este seu segundo trabalho. Sendo, portanto, que passou aqui à margem da Boa Nova o primeiro, o Mil Cores, da qual já vão 2 anos, portanto, de 2013. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, João. Olá, muito obrigado pelo convite. João, eu dizia mesmo que passou um bocadinho à margem da Boa Nova o Mil Cores, com uma pena nossa. Mas então estamos aqui a redimir-nos disso, a destacar então aqui o Atmosfera. Tema que foi pré-anunciado precisamente com o tema do mesmo nome, já há algum tempo atrás. A ideia de lançar um single prévio ao álbum, de algum modo, foi para despertar interesse e fazer Este Sou Eu uma vez mais. Exatamente. Faz parte, penso que nos dias de hoje, penso que já se começa a trabalhar um pouco assim, não é? Dar um pouco, ou seja, dar um pouco uma pré-apresentação do que irá ser, do que irá ser depois o álbum na sua íntegra toda, completa. Que nos encontrou. Eu sei quem tu és, tu sabes quem eu sou. É fogo, é vida, é promessa que aquece sem se ver. Faz-me viver. É contigo que o ritmo acelera. Vem subindo para a atmosfera. Sempre estive à tua espera. Deixa-te levar sem ter nada a perder. Só quem não arrisca pode se arrepender. Para, fica mais perto, temos tanto por dizer. Faz-me viver. É contigo que o ritmo acelera. Foi subido para além da atmosfera. Sempre estive à tua espera. Oh, enfim, a vantagem que temos aqui neste destaque é que as pessoas vão podendo ir ouvir o álbum e de algum modo vão interando aquilo que é a música do João 1. Sendo que vem-se identificando, e há quem goste muito de rotular a música, enfim, é um hábito, que há um pop rock com uma mistura de música eletrónica. De onde vem este gosto especial para este tipo de música que vem agora a mostrar? Bem, este segundo trabalho é um pouco não muito diferente do primeiro. Pronto, a linhagem dele, que assim podemos chamar, a linhagem dele vem, pronto, essencialmente do pop rock. No primeiro álbum já se notava alguma característica de um pouco do eletrónico, mas neste agora mais ainda. Portanto, vem das influências que se ouvem agora, não é? Do mainstream, portanto, das bandas, do que se anda a fazer lá fora, das bandas, dos artistas, do que andam a produzir, que se andam a virar mais para o eletrónico, e penso que eu quis também andar um pouco atrás das tendências do agora, não é? Esta noite quero ver o que pode acontecer. Deixar-me levar, sentir o momento. Esta noite quero ver o que pode acontecer. Vou-te decifrar, devagar em passo lento. Deixa-me ver, e quero sentir a luz que o universo pode ter. Vai-me iluminar, incendiar. Deixa-me ver, e quero sentir a luz que o universo pode ter. Vem aqui apresentar um disco podemos designar de conceptual, ou seja, vêm ter aqui uma ideia que aliás está muito bem espelhada na própria concepção gráfica do disco, que tem a ver um pouco com tudo aquilo que está ligado à exploração espacial e também um pouco com a ideia da ecologia. Seguiu uma linha de rumo na criação das músicas ou de algum modo, com o aparecimento do primeiro ou do segundo tema, foi criando um conceito à volta dessa primeira criação? Bem, o conceito realmente, para ser sincero, foi criado na altura que estávamos a gravar o videoclipe. Espero que as pessoas o possam descobrir e possam vê-lo. Sim, ele está disponível na nossa página, portanto nós conseguimos... Exatamente, o videoclipe Atmosfera, portanto, passa-se noutro planeta diferente, passa-se um pouco também no espaço. E esse conceito depois veio um bocado atrás para o álbum todo. Acabou-se por se construir um conceito todo à volta do Atmosfera. Quem depois se poderá, e espero que as pessoas o comprem, o álbum físico, poderão ver que, portanto, toda a concepção da capa, o nome dos temas, portanto, todo ele tem um conceito à volta do Atmosfera. Portanto, temos aí temas como Feitiço Lunar, Longitude, Asas para Voar, portanto, todo ele anda à volta desse conceito do Atmosfera. Foi mesmo propositado para assim o ser, sim. Olha para mim, diz-me o que vês. Diz-me sem medo de falar. Olha para mim outra vez. Vem comigo conspirar contra o tempo que nos quer tirar sempre um pouco mais. Quem me dera poder ter todo o tempo e um tanto mais. Seria o crime mais do que perfeito perder-me no teu jeito, de quem nunca duvidou. Só tu acreditas, mais ninguém acreditou. Só alguém como tu para mudar quem eu sou. Temos tanto, tanto por conquistar. Esta vida não espera, nunca foge devagar. Preciso de ti, mais do que ninguém. Sabes que o teu mundo é o meu também. Seria o crime mais do que perfeito levar junto ao peito toda a promessa que ficou. Só tu acreditas, mais ninguém acreditou. Só alguém como tu para mudar quem eu sou. Temos aqui já o disco e agora temos que normalmente falar daqui da ficha técnica. daqueles que vêm acompanhar o João, provavelmente não só na criação dos temas e na sua gravação enquanto estúdio, mas também para a apresentação ao vivo. Agradeci ao favor de que os apresentasse. Portanto, tenho nas teclas o David Sousa, tenho na bateria o Bruno Maé, no baixo o Hélder Laranjo e na guitarra e letrista, já desde há muitos anos que trabalho com ele, o Nuno Soares, que é o letrista que trabalha comigo já há muitos anos, desde antes de João Lume aparecer, portanto, no primeiro trabalho, e agora neste segundo trabalho continuámos a compor juntos os temas. Portanto, é essa a banda que me acompanha ao vivo. Essa empatia, naturalmente, se faz com as pessoas que vamos acompanhando ao longo do tempo, enfim, verte muito para a sonoridade de João Lume e, naturalmente, também para os espetáculos ao vivo. Sim, claro que sim, claro que sim. Principalmente eu e o Nuno somos um pouco os mentores do projeto João Lume, não é? Nós já tivemos bandas anteriores a este projeto a solo e sempre estivemos juntos, portanto eu sempre estive mais virado para a parte musical, portanto fazer a música em si, o Nuno mais letra. Portanto, e depois os músicos convidados que me acompanham ao vivo ajudam, claro, a compor depois, a transportar o que sai do estúdio depois para o vivo, isso é muito importante, claro. Olha bem para ti, olha no espelho aquilo que queres ser. Se for assim, vês a imagem de quem nasceu para vencer. Sabes tão bem, é preciso um pouco de loucura para ir mais além. Somos adrenalina pura. Dá tudo o que tens, dá tudo o que tens. Às vezes nem tu sabes a força que tens. Dá tudo o que tens, dá tudo. Ter mais força para sentir. Nada é impossível de alcançar. Sabes tão bem, sabes tão bem. É preciso um pouco de loucura para ir mais além. Somos adrenalina pura. Dá tudo o que tens, dá tudo o que tens. Às vezes nem tu sabes a força que tens. Dissemos ao João 1, mas está na altura de o fazer. Quem se estreia aqui na Boa Nova passa por uma fase de desafios. São três, portanto o João tem lá paciência para nós. Claro que sim. O primeiro é este. Imagine que venha fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. e que nós lhe permitimos trazer consigo para esse sarau duas bandas nacionais, duas bandas dos autores. Quem é que o João iria convidar? Eu tenho muitas referências musicais, quer estrangeiras, quer a nível do nosso país. A nível do nosso país, poderia escolher o Pedro Abrunhosa, porque sou um grande fã do Pedro Abrunhosa a nível da sua escrita e composição musical, e traria um conterrâneo meu, que está agora a ser bastante falado, um conterrâneo meu aqui da cidade onde vivo e amigo já há muito tempo, o Diogo Pissarra. Foi, portanto, o vencedor da edição dos Ídolos há uns anos atrás, uhum, e que agora está também com o seu novo trabalho e que tanto me orgulho, que já nos conhecemos já há muitos, muitos anos, e pronto, e lidamos algumas vezes por dia e falamos e tudo mais. Sim. Seriam esses dois artistas que traria. Ou outros, gostaria também de muitos outros, mas assim de repente são esses dois que me vêm à mente. O Diogo Pissarra também, ainda há pouco tempo, esteve precisamente a apresentar o seu disco. Mostra-me a foz do teu rio, venha a nascente do meu. Afasta a dor e o perigo, porque a distância doeu. E agora voamos em contramão. E há de haver outro lugar e palavras para dizer. Quando a terra abraça o mar, é como um filho a nascer. E há de haver outra maneira de contar a quem não sabe. Se me das a vida inteira, porque só vivi metade, leva-me de volta a casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Apenas sei começar, nunca soube continuar. Na vida sei que um dia vou poder dizer. Vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, porque não, já que via Vila Formoso, mal entra, diz: ah, mas eu não preciso de ter no meu concerto a colaboração do João. Pois bem, então gostaria que viesse um convite deste. Ah, tantas. Não sei, pensando agora assim de repente, talvez Coldplay, por exemplo, que é uma das minhas grandes referências musicais. Provavelmente Coldplay, por exemplo. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Stars. I think I saw you. get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Dizem que é o mais difícil, vamos lá ver. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chega ao pé de João Lula para fazer uma versão de um tema desse autor para entregar o tal disco. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e que tema é que iria escolher? Ui, essa é bem difícil. É o que nos dizem, vamos lá ver. Pegando no, na minha resposta anterior, poderia ser, por exemplo, o Pedro Abrunhosa. Que tema seria? Teria que pensar eventualmente, porque o Pedro tem temas tão bons que seria, portanto, era uma lista imensa para escolher um tema apropriado. Eu gosto muito daquele tema dele, o Tudo o que eu te dou, por exemplo, que é uma balada bastante conhecida dele ao piano, e eu até achava que para fazer uma versão diferente até acho que conseguia pegar nesse tema e dar-lhe uma roupagem diferente. Penso que seria esse, por exemplo, sim. Que mais posso ser? Um dia rei, outro dia sem comer. Por vezes forte, coragem do leão. Às vezes fraco, assim é o coração. E eu não sei que mais te posso dar. Um dia joias, noutro dia o luar. Gritos de dor, gritos de prazer. Que um homem também chora quando assim tem de ser. Foram tantas as noites sem dormir, tantos quartos de hotel. Amar e partir, promessas perdidas escritas no ar. E logo ali eu sei que tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu te dou. Pele morena, fazes aqueles truques que aprendeste no cinema. Mais peço teu, já me sinto a viajar. Para, recomeça e faz-me acreditar. Não, não. fazes tu. E o teu olhar mentiu, enrolados pelo chão, no abraço que se viu. É madrugada ou é alucinação? Estrelas de mil cores, ecstasy ou paixão? Esse odor traz tanta saudade. Mata-me de amor, dá-me liberdade, deixa-me voar, cantar e adormecer. Que tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. Falar aqui de aspectos que temos que fazer mais mundanos. Exato. E quando digo isso, porquê? Sobre a edição de um disco, todos sabemos os custos que lhe estão associados. Hoje em dia parece que as coisas estão desvirtuadas, hoje paga-se para ser artista, não é? Exato. Diga-me, João, ouço no disco, qual é a sua experiência? Bem, patrocínio para discos, isso é quase não existe, não é? Tem que partir um pouco de nós, da nossa força de vontade. Eu, no meu caso em específico, portanto, trabalho num estúdio aqui na minha cidade, que passa publicidade, Box Music Studios, que está aí também marcado aí com o carimbo aí na parte de trás deste trabalho e no primeiro também. Portanto, tenho essa, vá lá, sorte, entre aspas, de trabalhar num estúdio e de acabar por fazer tudo aqui. Com os músicos que me acompanham, e por aí só já fica mais fácil de produzir um álbum, neste meu caso. Depois, tudo o que é inerente quando a música sai do estúdio para fora, aí é o que eu costumo dizer, aí passa de ser arte para negócio, não é? E é mais ou menos isso, quer dizer, depois é procurar as pessoas certas para poderem trabalhar no trabalho, na promoção, na assessoria de comunicação, no agenciamento de espetáculos. Portanto, tudo isso é uma pequena, média empresa que terá que se formar e que se construir para divulgar o trabalho. Só assim é que as pessoas o conhecem, não é? Só assim. Eu sempre tive editora. No primeiro álbum foi uma editora independente. Neste segundo trabalho, não. Neste segundo trabalho estou a trabalhar com a iPlay. Exatamente. Uma editora a nível nacional trabalha com vários artistas conhecidos do nosso público português. Portanto, aqui já começa, lá está, a máquina já começa a trabalhar com outro ritmo diferente, exatamente, não é? Então, e é isso. Para além que o deixa mais despreocupado em alguns itens, ou seja, dedicar-se mais àquela componente que há pouco disse, que é associada à arte, não é? Sim, exatamente, porque depois o artista, ou mesmo quando não é o artista, são as bandas, têm que fazer um pouco de tudo, portanto têm que gravar, primeiro têm que compor, depois têm que gravar, e depois têm que pensar como é que vamos pôr isto cá para fora, depois vamos lá entrar em contacto com as rádios, e depois vamos lá tentar arranjar alguns espetáculos. O que é muito complicado, é muito complicado, porque depois quem não está no centro, vá lá, no centro do país, na região mais centro, que é onde tudo mais ou menos acontece, quem está um pouco mais deslocado, acaba por ficar ali, né? ou daquela zona, de fazer dois ou três espetáculos naquela zona e acaba por ser só aquele público muito específico, que acaba por ser só para os amigos e para os conhecidos dos amigos, e acaba depois de ficar ali um bocado, não é? E aí nessa questão de ter uma pessoa ou pessoas que tratam da promoção de um trabalho, isso é muito importante, fazer chegar a mais pessoas, seja neste caso por todo o país, não é? Por todo o país. Música. para lhe fazer, porque há pouco já referiu à sua cidade. Uma pergunta para lhe fazer, porque há pouco já referiu à sua cidade. Mesmo a capital do Algarve, Faro. Exatamente. Tem ideia que as coisas, se não acontecerem em Lisboa, parece que não aconteceram? Um pouco. Para já, infelizmente, e não tenho problemas nenhuns de dizer, infelizmente, na minha cidade onde resido, não tenho tido muitos apoios. Quer a nível de instituições, quer a nível, mesmo a nível das próprias rádios, ou neste caso, que há uma só, uma rádio local na minha cidade, não tem qualquer apoio, não passam a minha música, não fazem qualquer tipo de entrevista, não querem muito saber, passo mesmo a expressão, não querem muito saber. E sinto, tenho sentido muito mais apoio fora da minha cidade, quer aí na vossa zona, onde vocês se encontram, quer mais para cima e até mais para baixo do que propriamente aqui na minha cidade, o que é triste, mas não me importa, acaba por ser, portanto, uma rádio em tantas outras que depois acabam por passar os meus temas e que querem fazer entrevistas e divulgar o trabalho do João Lume, não é? Portanto, é mais ou menos por aí. Sim, mas às vezes aqui é o fenómeno dos santos da casa não fazem milagres, não é? Exatamente. É uma pena, realmente é uma pena. Às vezes fico, às vezes quando falo com a minha equipe e com as pessoas que estão à frente, portanto, da promoção e tudo mais, mesmo essas próprias pessoas ficam indignadas, mas como é que na tua cidade não é as pessoas em si, o público, porque o público gosta, te falo mais a nível de rádios, instituições, que não pegam num projeto da sua própria cidade, que neste caso, passando um bocado, passa-lhes um bocado ao lado, portanto, não estão muito virados para aí. Portanto, mas não me importo, porque depois sinto depois o lado compensatório que outras tantas rádios apoiam e querem saber e querem fazer entrevistas e tudo mais. Vem mais um dia chegando devagar. É só mais um dia que chega e que vem sem ficar. Porque é que temos sempre de convencer, mostrando aos outros aquilo que não queremos ser? Não quero mais correr, pode o tempo acabar, desaparecer. Yeah. Pode o tempo acabar, desaparecer. Eu quero asas para voar, para voar. Dizia-nos até aqui no Caso Fazem Caso Tocam, já fazemos isto, já vai a caminho da década, portanto, uma banda por semana, que o Algarve não tem sido muito representativo. E é capaz de ser verdade, não sei se provavelmente da distância, mas recordo-me, se calhar, de bandas, enfim, posso dizê-lo aqui, já várias vezes passou por aqui, a Viviane, portanto. Exatamente. E não só, infelizmente, o já falecido Tó Neto, portanto, fomos entrevistá-lo, inclusive, junto da Silves, portanto, que nos recebeu em sua casa. Portanto, vou-me lembrando, outros, de facto. Temos outros que ainda, estão no ativo e muito bem, os Íris. Exatamente. Uma banda conhecida dos anos 90, mais anos 90. Também já foram nossos convidados aqui na Boa Nova. Portanto. Exatamente. Mas, efetivamente, há um conjunto de entrevistas maiores aqui para a Zona Norte. Mas isso também, provavelmente, porque há menos bandas aí no Sul. Porquê é que acha que se. Enfim, sendo. Esperar-se-ia uma zona mais festivaleira, até porque, enfim, está muito associada ao verão e às férias. Porquê que acha que esse fenómeno acontece? É assim, aqui no Algarve existem, de facto, muitas bandas. Aliás, Faro, eu lembro-me de ver já há uns meses atrás um artigo num jornal aqui da região, que Faro era das cidades do país com mais bandas por metro quadrado. Era assim que era a notícia. Lá está, mais bandas agora, lá está, bandas de diferentes estilos, até um pouco mais para o alternativo, aquele estilo um pouco mais alternativo do que realmente mais para o comercial. Eu não sei, eu penso que às vezes parece que estamos um bocado longe das pessoas certas. Realmente não sei explicar, há quem diga que as pessoas do centro não ligam muito à música que vem do Algarve. Eu aí já não concordo, porque acho que quando a música tem qualidade pode vir tanto de uma ponta do norte como de uma ponta do sul. Até portanto, as pessoas não fazem questão de a distinguir, não é? Pelo menos quando estão a ouvi-la na rádio, não é? Claro, exatamente. Portanto, eu penso que há muita qualidade, há excelentes músicos aqui. O Diogo Pissarra foi mais um deles que vingou pela sua capacidade de composição e de a sua voz. Realmente é um rapaz excelente, tem um grande talento e penso que é por aí. Portanto, eu acho que é preciso é trabalhar e ir ao encontro das pessoas. Não é um pouco, nós aqui também dá um pouco essa sensação, há muitos músicos, artistas, barra, banda, que ficam um pouco assim à espera que as coisas aconteçam e ficam um bocado assim à espera que o verão venha para se tocar mais vezes e depois no inverno não se conhecem, não tocam, não apresentam. E é um bocado isso, e acho que no inverno é que tem que ser aquela altura que tem que se procurar para depois irmos, tem que semear um pouco para depois no verão irmos escolher aquilo que semeámos no inverno. É mais ou menos isso. Hoje eu vou contigo, hoje não nos podem vencer. Em passo decidido, somos aquilo que queremos ser. Muitos na sombra deste poder, ainda nada está perdido, apesar de já tanto perder. Começa aqui a revolução. Sai para a rua, vamos todos ver o mundo que acorda neste amanhecer. Acabou o medo que nos faz esperar. acreditas, juntos podemos mudar. Sai para a rua, vamos todos ver o mundo que acorda neste amanhecer. Acabou o medo que nos faz esperar. Acreditas, juntos podemos mudar. Uns fazem, outros ficam para criticar. Essa aqui é a revolução. Sai para a rua, vamos todos ver o mundo que acorda neste amanhecer. Acabou o medo que nos faz esperar. Acredita, juntos podemos mudar. Sai para a rua, vamos todos ver acorda neste amanhecer. Acabou o medo que nos faz esperar. Acredita, juntos podemos mudar. Neste amanhecer, acabou o medo que nos faz esperar. Acredita, juntos podemos mudar. Sai para a rua, vamos todos ver o mundo que acorda neste amanhecer. Acabou o medo que nos faz esperar. Acredita, juntos podemos mudar. Ora bem, então agora queremos saber aonde é que teremos o João 1 a apresentar este seu Atmosfera. Ainda estamos à espera de algumas confirmações, mas peço ao público que esteja atento, quer na minha página de Facebook, quer no site oficial, joaolume.com, porque vai estar sempre atualizado o nível de datas de espetáculo. E assim foi, tanto por ti. Sabes que dói, eras parte de mim. Sem querer, foste mais um passo errado. Eu lá no fundo já sabia o resultado. E se eu disser que foste tempo em vão, que perdi sem saber a razão. Deixa estar, no fim o tempo cura. Quer promessa que o passado jura, mas não queiras atirar para cima de mim. Não me queiras acusar daquilo que eu não fiz. Não me tentes mudar, viciar. Hoje sei o meu lugar, não pode ser aqui. Mas não queiras atirar para cima de mim. Não me queiras acusar daquilo que eu não fiz. Não consigo lutar, respirar. Hoje sei o meu lugar, não pode ser aqui. E assim foi, tanto perdi. Sabes que dói, eras parte de mim. E sem querer foste mais um passo errado. Eu